imagens de nós dois vão me seguir por onde eu andar. Não me convenci que você foi embora. Hoje um ano faz. Sei que você está com outra e que talvez nem se lembre mais de mim. Que rasgou as poesias que eu lhe escrevi, mas eu não lhe esqueci. Entre tantas fantasias continuou o meu viver. Pelas ruas onde caminhamos, o seu rosto triste nunca mais eu vi. Em silêncio choro e me lembro de você. Me faz falta seu sorriso, pois vivendo outros amores não encontro o que preciso. Faça a ideia ter que com outro sair, querendo estar de novo com você. Quando olhei nos olhos dele, percebi quanto a minha vida ainda é sua. Sofri estando longe de você. Você voltando, eu sei, vou quanto a minha vida ainda é sua.